agência Megafone. Enquanto companhias fiéis e carinhosas, os cães contribuem muito para um ambiente afetivo. Apesar disso, ainda são expressivos os registros de abandono. No Brasil, milhões de cães vivem nas ruas e 70% acabam em abrigos. E, infelizmente, 90% destes nunca encontrarão um lar. Mas ainda existem alguns órgãos protetores dos animais que acreditam em outra solução para o grande número de cães abandonados nas ruas, a adoção. Em Maringá, um destes órgãos é o Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura da cidade, que realiza adoções conscientes. A veterinária responsável do centro, Evandra Maria Voltarelli, explica mais sobre o processo. Qualquer pessoa que queira adotar um bichinho, um cachorrinho, um gato, ela chega aqui, ela escolhe o animalzinho, independente se ele for macho ou fêmea, o Centro de Controle de Zoonose castra. Depois que tiver cicatrizado, o animalzinho recebe a vacina antirrábica e aí o vermífugo também. Quer dizer, o dono vai ter pouco gasto com esse animalzinho. É um incentivo para que haja adoção. Os interessados em adotar um cão, filhote ou adulto dos mais diversos tamanhos podem adquirir também pela Sociedade Protetora dos Animais de Maringá. Israel Fernandes, funcionário da sociedade, comenta que para adotar um cão é preciso ser maior de idade e levar documentos. Está vindo aqui de segunda a sexta, da 1h30, ou sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde, e adotar um bichinho, que daí vai com vale castração, um kit da pedigree. O Centro de Controle de Zoonoses fica localizado na Avenida Morangueira, região norte da cidade, e atende pelos telefones 44-3901-1171 ou 3901-1176. A Sociedade Protetora dos Animais de Maringá fica na Rua Vereador Primo Montesquio, 596, que é a Rua do Prever. Nunca esqueça, a adoção deve ser um ato consciente e responsável. Beatriz Lemes para a Agência Megafone. Agência Megafone.